que ampara o cansado e aflito, e aos que estão a vagar, Ele é o abrigo. Ele é a paz, a esperança para o mundo em crise. Ele é o que sara e não deixa ficar cicatrizes. Ele é o caminho e a verdade, só Ele é vida. Ele é especialista em causas perdidas. Ele é mais que um parente, amigo ou irmão. Ele é para todos os problemas a solução. Ele é quem tira a tristeza e enxuga o pranto, e aquele que está lutando ajuda a vencer. De tudo, Jesus é poder. Ele é quem tira a tristeza e enxuga o pranto, e aquele que está lutando ajuda a vencer. Ele realiza sonhos, faz o impossível. Ele é acima de tudo, Jesus é poder. Anestesia, faz coisas que a medicina jamais faria. Nada pra Ele é mistério, pois conhece tudo. Ele é Deus do passado, presente e futuro. Ele é a água e a sombra num grande deserto. E quando precisamos dEle, Ele está bem perto. Ele é o maior dos maiores e ao céu nos conduz. Não, não existe outro Deus igual a Jesus. Ele é quem tira a tristeza e enxuga o pranto, e aquele que está lutando ajuda a vencer. Ele realiza sonhos, faz o impossível. Ele é acima de tudo, Jesus é poder. Ele é quem tira a tristeza e enxuga o pranto, e aquele que está lutando ajuda a vencer.